cima do muro. Tirei o dia pra fazer um pião com a preta. Tirei o fim de semana pra arranjar na melancia. Eu e ela, minha filha, tubaína, marizia. Hoje eu tirei o dia pra dar trabalho pros polícia. E ó só, me atiraram mais de 1000 pedras. Vê só, que a fita de ontem quase deu merda. Aí ó, me avisa quem que me erra, que é esse mesmo que eu vou tirar da miséria. Várias tiradas, foi vários não na cara. Várias tentativas de vitória e meio tantas falhas. Vários riscos, dias tristes, 2/11 é foda. Tirei o dia pra orar pro meu pai, pro Lucas, ô glória. Já tiraram meu dia falando mal da minha pessoa. Já tirei de tempo vários bico, porra louca. Hoje é um dia como qualquer outro. Hoje eu tirei o dia pra não ser morto. E eu só, me atiraram mais de 1000 pegas. E só, que a fita de ontem quase deu merda. Aí ó, me avisa quem que me é, que é esse mesmo que eu vou tirar da miséria. Hoje eu tirei o dia pra esbagaçar. Hoje eu tirei o dia pra dar um ratatá. Hoje eu tirei o dia pra encher a cara e ver minha vida toda virada. Nós tira onda, onda me leva. Nós é zica mesmo e poucas ideias. Nós é foda, o foco é focar na missão. As mina também faz fita de milhão. Hoje eu tirei o dia pra não pilotar fogão. Hoje eu tirei o dia não me tirou não. O ontem se faz hoje, o hoje já é quase amanhã. Macaco quer banana, então banana na rodobanca. RITA conexão 2000. Hoje eu tirei o dia pra descarregar o fuzil. A2F2 também tira o dia pra descansar ou desacatar os polícia. Tem dia que a vida te tira, sistema te mira, engatilha, atira. Tem dia que a zica te pega, já passei por esses dias. Tem dia que é foda, lá vem a deprê, TPM é zica. Tem dia que é melhor nem direcionar o olho para uma mina. Dias de glória, dias de vitória, dias de melhora, mas tem dia que é mesmo foda. Eu tiro, tu tira, ele tira. Ambos tiramos um dia de nossas vidas pra resolver nossos planos. E eu só, me atiraram mais de 1000 pedras. Vê só, que a fita de ontem quase deu merda. Aí ó, me avisa quem que me é, que é esse mesmo que eu vou tirar da miséria. Hoje eu tirei o dia pra esbagaçar. Hoje eu tirei o dia pra dar um ratatá. Hoje eu tirei o dia pra encher a cara e ver minha vida toda virada. Tirei o dia pra falar de um certo assunto. Tirei o dia pra acertar latim em cima do muro. Hoje eu tirei o dia pra retroceder. E nessas e outras nem vi você. Parte dos monstros no desbararado. Polícia dias tirando onda enquanto a onda daqui não me tira. Na virada da vida tô de zap no truco. Na sinuca de bico, boteco é lucro, porra. Que vida louca, que dia foda. A dia que eu tiro dias de luto, dias de glória. Marola, 9 Lost, Yasmina, 9 Lores. Hoje eu tirei o dia preta pra te mandar flores. Os kamikaze voa, nós soma, nós tira. Bodylock na mira da Glock, raspada dos polícia. Kamikaze ataca, nós pega na reta. Madame de Louis Vuitton, Picasso, Tilibis na testa. Nós tira onda, leva vida, paz, amor. Nós é foda, menos quer, mais valor. O que cê quer pra mim, pipoca, eu te desejo em dor. Hoje eu tirei o dia pra não ser morto. E eu só, me atiraram mais de 1000 pedras. E só, que a fita de ontem quase deu merda. Aí ó, me avisa quem que me é, que é esse mesmo que eu vou tirar da miséria. Hoje eu tirei o dia pra esbagaçar. Hoje eu tirei o dia pra dar um ratatá. Hoje eu tirei o dia pra encher a cara e ver minha vida toda virada.